ó Deus, louvor se eleva. Em Sião a ti se entregamos. Tu ouves a oração que clama, e em ti nossa alma confiamos. As iniquidades nos cercam, mas em ti, Senhor, encontramos perdão. Bem-aventurado escolhido, que habita em tua salvação. Tu és a esperança de todos os confins, nos montes, nas ondas. Respondes, ó Deus da nossa salvação. Aplacas o ruído das nações e trazes paz ao coração. Alegres são montes, nas ondas, teu poder é sem fim. Tu visitas a terra.